A Sura dos Fraudadores. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ai dos fraudadores, que quando compram algo por medida aos homens, a exigem exata. E quando lhes vendem algo por medida ou peso, fraudam-nos. Esses não pensam que serão ressuscitados em um formidável dia, um dia em que os humanos se levantarão para estar diante do Senhor dos mundos. Em absoluto, não pensam. Por certo, o livro dos ímpios está no Sijin. E o que te faz inteirar-te do que é o Sijin? É um livro gravado. Nesse dia, ai dos desmentidores, que desmentem o dia do juízo. E não o desmente senão todo agressor, pecador. Quando se recitam para ele nossos versículos, diz: são fábulas dos antepassados? Em absoluto, não o são, mas o que eles cometiam lhes enferrujou os corações. Ora, por certo, nesse dia serão vedados da misericórdia de seu Senhor. Em seguida, por certo, sofrerão a queima do inferno. Depois, dir-se-lhes-á: eis o que desmentieis. Ora, por certo, o livro dos virtuosos está no Ilhin. E E o que te faz inteirar-te do que é o Ilium? É um livro gravado. Testemunham-no os achegados a Alá. Por certo, os virtuosos estarão em delícia. Sobre coxins, olhando as maravilhas do paraíso. Reconhecerás em suas faces a rutilância da delícia. Dar-se-lhes-á de beber licor puro, selado. Seu selo é de almíscar, e que os competidores se compitam então para isso. E sua mistura é de tasnim. Uma fonte de que os achegados a Alá beberão. Por certo, os que cometeram crimes riam dos que criam. E quando por eles passavam, piscavam os olhos uns aos outros. E quando tornavam as suas famílias, tornavam hilares. E quando os viam, diziam, por certo, estes estão descaminhados. E não foram enviados sobre eles por custódios. Então hoje os que creem se riem dos renegadores da fé. Estando sobre coxins, olhando as maravilhas do paraíso. Os renegadores da fé não serão retribuídos pelo que faziam?